Quando a gente pensa em direito ambiental, a intuição sempre traz aquelas imagens serenas, né? Uma floresta intocada, um rio cristalino, aquela coisa de proteger a biodiversidade. Mas a realidade é outra. Ah, com certeza. A realidade não tem nada de romântica. Exatamente. Quando a gente pega o volume massivo de jurisprudência, tipo as decisões do STJ, do STF e aqueles padrões de provas de altíssimo nível, o cenário vira um campo minado. É um labirinto processual absurdo. E um detalhe bobo, tipo quem assinou a multa, muda tudo. E é por isso que a nossa missão nessa imersão de hoje é justamente dominar a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, focando em quem estuda pesado para concursos públicos. É, o objetivo é desvendar aquelas pegadinhas clássicas das bancas, sabe? Entender a jurisprudência mais recente sem cair nas cascas de banana. Perfeito. Eu sou o Caio Mernetti. E eu sou Karen Solene. E este é o Momento Plena Aula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Nossa análise hoje compilou material muito denso, sabe? Teses jurisprudenciais, decisões novinhas dos tribunais superiores, artigos doutrinários, tudo mapeado para o perfil de exigência das provas. E quem escuta a gente hoje vai sair daqui entendendo não só a letra fria da lei, mas como os tribunais realmente interpretam a responsabilidade das empresas, a competência para julgar tudo isso e os famosos acordos penais. É uma virada de chave para quem quer gabaritar. Então vamos começar pelo básico que já derruba muita gente. Para entender que no ambiental a gente precisa saber quem pode cometer esse crime. A Constituição, lá no artigo 225 e a Lei 9.605, trouxeram uma inovação brutal que, olha, despenca em prova. A famosa responsabilização da pessoa jurídica, né? Isso. E, filosoficamente, confesso que isso sempre me soou muito estranho. Tipo, como um CNPJ, que é uma ficção jurídica, um pedaço de papel comete um crime com intenção. É, essa estranheza é supernatural, porque todo o nosso direito penal foi desenhado durante séculos para punir pessoas de carne e osso, sabe? A ideia de dolo, de intenção maliciosa, exige uma mente humana. Mas o legislador percebeu uma coisa crucial na realidade. Os maiores desastres ambientais, aqueles que acabam com bacias hidrográficas inteiras. Tipo os que a gente vê nos noticiários o tempo todo. Exato. Eles quase nunca são causados por um operador de máquina isolado que acordou e pensou: ah, vou poluir esse rio hoje. Pois é. É resultado de decisões corporativas muito complexas, sabe? Cortes de orçamento na segurança, dinâmicas ali de conselho de administração. Se a lei punisse só o indivíduo, a força motriz do desastre saía ilesa. Faz todo sentido. E por muito tempo, para amarrar essa responsabilidade, existia a famosa teoria da dupla imputação, né? O Ministério Público só podia denunciar a empresa se denunciasse o diretor no mesmo pacote. Sim, mas olha, os materiais que a gente analisou mostram que o Supremo Tribunal Federal e o STJ implodiram essa regra. Superaram totalmente. Totalmente. Hoje, a empresa pode ser responsabilizada criminalmente de forma isolada. O STF mudou isso no recurso extraordinário 548-181. A pessoa jurídica responde de forma autônoma, sem precisar processar o gerente ou o diretor junto. Nossa, para quem estuda esse Ré, 548-181 é tatuagem no braço. E, para visualizar, tem aquele caso prático clássico do STJ envolvendo a Petrobras lá na Baía de Todos os Santos. Ah, esse caso é o exemplo perfeito. Teve um dano ambiental gigantesco na instalação de um gasoduto. O funcionário que estava respondendo junto com a empresa foi absolvido. Aí a defesa da empresa pensou: opa, se o humano foi absolvido, a empresa sai livre também, né? E o STJ falou um grande sonoro não. Exato. A ação contra a empresa continua normal. É como uma multa de trânsito. O carro pode ser apreendido, não importa muito quem estava no volante na hora do crime. E essa independência é tão forte que a própria PJ, a empresa, tem que arguir a prescrição em nome próprio. E os prazos seguem o artigo 109 do Código Penal, o que é bem louco. É tentar encaixar um CNPJ nas regras de CPF, né? Basicamente isso. Agora, me tira uma dúvida que é de dar nó na cabeça. Se a empresa responde sozinha, ela é autônoma. ela poderia teoricamente fechar um acordo de colaboração premiada? Tipo num caso de organização criminosa ou que comete crime ambiental? Olha, essa é a pegadinha de ouro para as bancas discursivas. Imagino. O STJ decidiu que não. A pessoa jurídica não pode celebrar colaboração premiada nesse contexto. Mentira, por quê? Porque falta o tal do elemento volitivo, a vontade, sabe? A lei exige que a colaboração seja um ato de vontade, de arrependimento. Um CNPJ não tem psique para se arrepender ou para delatar com vontade própria. Isso é restrito à pessoa física. Genial. Quer dizer, pune como pessoa, mas na hora de delatar, não tem cérebro. É, a ficção jurídica tem limites. Outro limite super importante é na hora de comprar e vender empresa. Princípio da intranscendência da pena. Ah, o recurso especial 1977172. Se a empresa A, super poluidora, é comprada pela empresa B... Isso. A responsabilidade penal ambiental não se transfere para a empresa B. A pena não passa do infrator, no caso a empresa extinta. Mas espera aí. Isso não é um passe livre para lavar a ficha criminal da empresa. É só fundir com outra. Na esfera penal, o crime meio que morre com a incorporação. Mas a gente vai ver daqui a pouco que na esfera civil a conta chega. E chega pesada. A empresa nova herda toda a obrigação de limpar a bagunça. Entendi. Bom, fechamos quem vai para o banco dos réus. Agora, onde esse pessoal é julgado? Porque a armadilha de prova aqui é gigantesca. A intuição de quem está fazendo a prova é... Meio ambiente é assunto do país todo, então é Justiça Federal, né? E é aí que o candidato perde a vaga. Porque a regra geral, absoluta, é a competência da Justiça Estadual. Estadual, tá. A Justiça Federal é puramente residual. Ela está ali expressa no artigo 109, inciso 4º da Constituição. Só entra em cena quando tem lesão direta aos bens, serviços ou interesses da União, de autarquias federais ou de empresas públicas. Dá um exemplo claro dessa diferença. Claro. Imagina que alguém vai lá e corta uma árvore no Parque Nacional de Itatiaia. É uma unidade de conservação federal. O bem é da União. Crime federal. Certo. Mas se a mesma pessoa corta a mesma espécie de árvore numa propriedade privada, no município ou estado, a ofensa é estadual. É para o juiz estadual. Tá, mas aí o examinador malicioso de concurso joga a casca de banana clássica. O sujeito desmata a fazenda privada dele. Só que quem aparece lá de surpresa e aplica a multa é o IBAMA, que é uma autarquia federal. Uhum, o famoso caso do IBAMA. A presença do IBAMA, a multa do IBAMA, não puxa o caso automaticamente para o juiz federal? De jeito nenhum. E o STJ e o STF são uníssonos nisso. O mero fato do IBAMA ter aplicado a multa, exercendo o poder de polícia ali de forma supletiva, não atrai a competência federal se a área for privada. Caramba. O interesse da União tem que ser específico, direto e não genérico de proteger a natureza. E o que acontece se o Ministério Público erra isso? Começa o processo na Justiça Federal por causa do IBAMA, o juiz aceita, rola o processo anos a fio. É um desastre processual. Se chegar lá na frente e constatarem que não tinha lesão à União, pelo artigo 567 do Código de Processo Penal, todos os atos decisórios são anulados. Tudo pro lixo. Tudo. O processo é declinado para a Justiça Estadual e o pior, isso pode gerar prescrição enquanto o processo fica batendo cabeça de um juiz para o outro. Nossa, o relógio não para, né? Bom, considerando que o processo judicial é esse labirinto que pode ser anulado ou demorar décadas, o direito ambiental moderno mudou o foco, não é? Mudou totalmente. A prioridade hoje é resolver rápido e focar na reparação, usando a justiça penal negocial. É porque prendeu o diretor da fábrica 10 anos depois num limpa água do rio. Exatamente. A Lei 9.605 prioriza os métodos consensuais. A transação penal, a suspensão condicional do processo e o queridinho do momento, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Só que o Estado não vai ser bonzinho de graça. Tem um requisito absoluto aí, não tem? O artigo 27 da lei. O artigo 27 é o coração do acordo, a prévia composição do dano ambiental. Não tem acordo, não tem benefício legal, sem o compromisso formal, no papel, de recuperar a natureza destruída. Certo. E na suspensão condicional do processo, o famoso sursis processual do artigo 28? O sursis processual congela o processo, mas só extingue a punibilidade lá no final se tiver um laudo comprovando que a reparação foi feita. Se descumpriu, o benefício é revogado e o processo volta com tudo. E detalhe, as empresas também têm direito a esses acordos despenalizadores, viu? Fazendo prestação de serviços à comunidade, por exemplo. Isso adequando as condições, claro. Agora, tem uma objeção super prática que vive caindo em provas discursivas. Se a regra de ouro é reparar o dano ambiental para ter direito ao acordo, o que acontece com aqueles danos que são tecnicamente irreversíveis? Dissemissão de gás tóxico. Isso. A fábrica solta gás tóxico no ar por um ano. O vento levou, sumiu. É impossível pegar esse gás de volta e colocar na chaminé. O infrator perde o direito ao acordo porque fisicamente não dá para consertar. Essa é excelente. A doutrina e a jurisprudência entenderam que não, ele não perde. A impossibilidade técnica de reparar o dano in natura, na natureza mesmo, é convertida em reparação pecuniária. Indenização financeira. Exato. O degradador não fica sem o acordo, mas também não sai de graça. Ele vai pagar pesado pelo bem de uso comum que ele lesou. Esse dinheiro vai para fundos ambientais. É uma saída super pragmática, né? Muito. E é o que faz o sistema girar. Beleza. Vencemos a parte de processos e acordos. Vamos mergulhar nos tipos penais favoritos das bancas, os crimes em espécie. Tem uns detalhes aí que são cruciais, começando por crimes contra a fauna. A lei protege muito a fauna, mas tem exceções. Por exemplo, o abate de animal silvestre por estado de necessidade para saciar a fome não é crime. Até aí faz sentido, autopreservação. E para proteger lavoura? Aí tem que ter cuidado. É permitido abater para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória, mas tem um enorme porém. Tem que ter autorização prévia da autoridade competente. Ou seja, se uma onça está comendo as galinhas da fazenda, o fazendeiro não pode simplesmente pegar a espingarda e resolver. Não pode. Se fizer isso sem pedir para o órgão ambiental antes, é crime. A banca vai colocar uma historinha triste na prova, dizendo que o fazendeiro perdeu tudo, mas se não tem autorização, ele responde por crime. E ainda sobre animais, tem que falar do artigo 32, os maus tratos. Tivemos uma mudança brutal com a lei sanção em 2020. A Lei 14.064 foi uma resposta da sociedade, né? Os cães e gatos viraram praticamente membros da família para a maioria das pessoas. Verdade. E antes a pena era muito leve. Era infração de menor potencial ofensivo. Mas agora, para cães e gatos especificamente, criaram uma qualificadora gravíssima. A pena foi para reclusão de 2 a 5 anos. É pena de tráfico, quase. Da cadeia mesmo. É inafiançável na delegacia. E aqui vai mais um cenário clássico de prova que contrasta com isso. Pensa na senhorinha do interior ou o senhor que tem um papagaio comum em casa. Tá lá solto no quintal há 10 anos. Se a fiscalização bater lá, eles vão pra cadeia. Pois é. A letra fria da lei diz que manter animal silvestre em cativeiro sem licença é crime. Mas prender a senhorinha do papagaio é muito desproporcional. É, o legislador pensou nisso. Tem o famoso perdão judicial. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre que não esteja ameaçada de extinção, o juiz pode simplesmente deixar de aplicar a pena. Ufa. E tem outro crime que a banca adora, que é a poluição, o artigo 54. O grande truque da poluição para o STJ é que ela é definida como crime de natureza permanente. O que isso afeta na vida do estudante que vai fazer a prova? E sobre crimes contra o ordenamento urbano, o artigo 65 fala de pichação. Pichação é crime, mas e o grafite? Essa é a dúvida. Grafite não é crime, desde que seja uma manifestação artística com o objetivo de valorizar o patrimônio e, o mais importante, com consentimento. Autorização do dono do muro. Se for privado, do proprietário. Se for público, do órgão competente. Sem autorização, até o grafite mais lindo do mundo é infração. Tem um bloco de crimes que eu acho fascinante, que são os crimes contra a administração ambiental. Ali do artigo 66 até o 69A. Punição para o funcionário público. Nossa, o rigor aí é altíssimo. A lógica é que o grande desmatamento raramente acontece sem a vista grossa do Estado, né? Com certeza. Alguém assinou um papel. Pois é. O funcionário público que faz afirmação falsa em licenciamento ou concede licença em claro desacordo com as normas ambientais, ele é punido severamente. Ele quebra a confiança dupla, né? O meio ambiente e a probidade administrativa. Isso liga perfeitamente com o nosso último ponto crucial para fechar o cerco. A gente falou muito de crime, de cadeia, de juiz estadual, mas na vida real, o que dói no bolso e fecha empresa na hora é a sanção administrativa, não é? É onde o Estado age na hora. A Constituição consagrou a tríplice responsabilização. A instância administrativa, a civil e a penal são independentes. Dá um exemplo de infração administrativa, porque a galera confunde com crime ambiental. A infração administrativa é qualquer ação ou omissão que viole regras de proteção ao meio ambiente. Não precisa nem ter dano real. Se a fábrica funcionar sem a licença certinha na parede, já é infração. Mas se tiver dolo ou negligência, vai para multa simples, que varia de R$50 até R$50 milhões. A 50 milhões? E aplica na hora. Na hora. E tem multa diária se a infração não parar. Tem embargo da obra, que para tudo. Tem demolição. Ah, a demolição. E os tribunais já pacificaram quem paga o trator para demolir, né? O próprio infrator. O órgão manda ele demolir, se ele não fizer, o Estado for lá derrubar a obra irregular, a conta do trator, do combustível e do pessoal vai toda para o infrator. Além de perder a obra, paga para destruírem ela. Pois é. E para empresas gigantes, o pior são as sanções restritivas de direitos. Tipo, proibir de fechar contrato com o poder público por até 3 anos. Perder licitação quebra a empresa. Para a gente cravar isso na cabeça de quem está estudando, me dá uma dica rápida para não confundir essas 3 esferas na hora de marcar o X na prova. Sintetizando, a esfera civil visa reparar o dano, tem que consertar ou indenizar. E detalhe do STJ, a ação civil de reparação é imprescritível. Não prescreve nunca. Nunca. A esfera penal pune a conduta em si. Prisão, penas alternativas. E lembra, a empresa não transfere a pena se for comprada. Certo. E a esfera administrativa age na fiscalização preventiva e corretiva. Multas milionárias e demolições aplicadas direto pelos órgãos ambientais, sem precisar de juiz ou ágio. Sensacional. Essa imersão mostra que a lei ambiental brasileira tenta equilibrar esse rigor absurdo, tipo cadeia para quem maltrata gato e cachorro, com soluções super pragmáticas, como os acordos para garantir a reparação do dano. É, dominar essas nuances e a jurisprudência que a gente dissecou aqui é exatamente o que separa o candidato comum daquele que vai lá para gabaritar e assumir o cargo. Com certeza. E para fechar essa sessão de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa que vai além do que está escrito agora. A gente viu que o STF definiu que a ação civil para reparar o dano ambiental nunca prescreve, mas a responsabilidade penal sim. Uhum, o relógio penal corre. Corre. Será que no futuro, diante de tragédias colossais que destroem bacias hidrográficas e afetam milhões de pessoas, o direito não vai evoluir para tornar esses crimes gravíssimos também imprescritíveis na esfera penal? Fica o pensamento. Eu sou Caio Vernetti. E eu sou Karen Solene. E este foi o Momento Plenaula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Até a próxima imersão. Até lá e bons estudos.